forte. Mesmo grande é tão engraçadinho. É bom, traz sorte. Trate com carinho tudo aquilo. E o fiozinho do seu cabelo é bastante para conduzi-lo. Veja como ele é bonitinho. Olhe o pelo dele como brilha. Lá vai na trilha. Olhe o passo do elefantinho. No circo, em festa ou na floresta, ele é sempre o bicho mais bonzinho. Veja como ele é bonitinho. Olhe o pelo dele como brilha. Lá vai.